Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 30 de outubro de 2015, tema, Consciência Cristã, no dia a dia, com Zanoni Batista. Meus queridos irmãos, boa tarde. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e proteja, para que assim nós possamos ter mais coragem para lutar contra as nossas imperfeições. Nós vamos falar hoje sobre a consciência cristã no dia a dia. A gente, só colocando essa palavra cristã, já mostra a responsabilidade nossa e a dificuldade que temos para podermos realmente vivenciar essa consciência cristã. Precisamos nós analisarmos primeiro Jesus, ver como foi que ele nos ensinou a ser conscientes, como todo cristão deve ser. Jesus foi o exemplo vivo que todos nós precisamos seguir. Foi o único pregador que exemplificou tudo o que falou. Então, preciso é que nós procuremos nos esforçar de cada vez mais para copiar Jesus. Mas não é preciso que a gente saiba o que é consciência. Consciência é um sentimento, segundo diz lá o Aurélio, consciência é o sentimento ou percepção do que se passa em nós. Ó, como é que nós vamos tomar conhecimento do que se passa em nós, se nós não procurarmos uma autoanálise de nós mesmos? Como disse nosso querido Santo Agostinho, é preciso que nós nos conheçamos. Conheça-te a ti próprio. Então, é um estudo que nós temos que fazer para nos conhecer, para nós podermos realmente perceber o que se passa em nós. Também, consciência cristã, aliás, consciência é a voz secreta que da alma, aprovando ou reprovando as nossas ações. Mais uma vez está aí o conhecer a nós mesmos, para que nós possamos distinguir o que aprovamos e o que reprovamos em nós. É preciso que nós primeiro afastemos o orgulho de nós, porque essa erva daninha que se arraigou em nós desde que nós fomos criados, pelas nossas vivências materiais, faz com que a gente se ache cada vez mais importante, melhor do que os outros. Então, é essa erva daninha, esse orgulho, essa vaidade, que faz com que se distancie de nós a humildade. A única maneira que nós temos de ouvir esta voz interior, que aprova ou desaprova o que nós fazemos, é preciso que nós nos tornemos humildes para poder ouvi-la. Senão, nós só ouviremos a voz do orgulho. É também sinceridade. E aí, a gente tem que pensar muito, né? Ser sincero. Ser sincero não é a gente falar o que quer, não. É só falar o que deve ser falado, né? E com clareza, colocando para os nossos semelhantes aquilo que realmente nós somos. Ser sincero em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo isso é muito difícil da gente realizar, né? Porque a gente só é sincero enquanto não tem uma responsabilidade a assumir. Se tem uma responsabilidade a assumir, nós arranjamos uma porção de coisa que contorne aquilo para tirar a nossa responsabilidade, porque sinceridade é responsabilidade. Então nós precisamos tomar cuidado também com isso aí. Também é conhecimento. Consciência é conhecimento. Ora, como nós podemos ter conhecimento se nós não vivenciamos as coisas? Como nós podemos ter conhecimento se nós não pesquisamos, se nós não estudamos? Né? Tem vários companheiros aqui nossos que fazem palestras e sabem quantos livros a gente às vezes tem que pesquisar para fazer uma palestra de 45, 50 minutos. Quantas pesquisas, quantas horas a gente tem que gastar no computador para encontrar aquilo que venha a realmente servir para o nosso propósito falar. Então, a gente precisa ter conhecimento. E o conhecimento está ligado também ao autoconhecimento de si próprio, para aquilatar a nossa capacidade de aprendizado também, para sabermos até onde chega as nossas potencialidades, as nossas limitações. Tudo isso nós aprendemos com o conhecimento. Também, consciência é retidão. Ora, retidão, a gente pode dizer que a retidão é a maneira que nós agimos em tudo aquilo que fazemos. A retidão é a demonstração de sermos éticos e de possuirmos uma moral mais ou menos elevada, a fim de que o que fazemos ou aquilo que vamos fazer seja o mais claro, o mais visível possível à crítica das pessoas. Então é preciso que nós sejamos corretos. Essa retidão quer também dizer correção naquilo que nós fazemos. Também, consciência e justiça. Ora, justiça, a gente tem que saber o que é justiça, né? Justiça é nós não fazermos ao nosso irmão o mal que nós não queremos para nós. Isso é justiça. Se nós praticarmos a justiça em toda a sua pureza, nós jamais vamos fazer mal a quem quer que seja, porque nós não vamos fazer aos outros o que nós não queremos para nós. Mas também é amor. A consciência é amor. Mas a gente pode dizer, amor, justiça, não tem alguma coisa errada aí nessa comparação? Mas a justiça, como nós dissemos, é não fazer o mal que nós não queremos para nós. E o amor? É fazer todo o bem que nós queremos para nós. Mesma coisa de justiça. Né? E a gente tem que lembrar também de uma coisa, é que nós não somos responsáveis somente pelo mal que nós fazemos, mas pela consequência advinda de todo o bem que nós deixamos de fazer. Então, a justiça e o amor são duas almas gêmeas. Tem que andar de braço dado, porque senão não surtem efeito. Mas também é o cuidado extremo na execução de um trabalho, né? É a meticulosidade que nós temos que ter quando vamos desempenhar uma tarefa qualquer. Por mais simples que ela seja, nós devemos fazê-la o melhor possível. Ela deve estar o mais perfeito possível, de acordo com a nossa capacidade de execução. Então, tudo isso é consciência. Mas a gente pode acrescentar também que a consciência é o amor. A consciência, já falamos do amor, é a caridade. Né? A consciência é uma caridade por quê? Porque ela é um sentimento. É um sentimento que nós vamos aquilatar o que passa em nós, o que nós podemos fazer. Então é uma caridade para conosco mesmo, mas é uma caridade para as outras pessoas. Porque se nós nos autoanalisamos, nós compreendemos as nossas faltas, somente se formos humildes, vamos procurar corrigir essas faltas. E uma vez corrigindo as faltas, nós vamos ser caridosos para com todos. É preciso que nós pratiquemos a caridade, a justiça e o amor. Ainda nos ensinando alguma coisa a mais sobre a nossa consciência, nós vamos encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, é os 10 mandamentos. Eu devia ter marcado e não marquei. Então, os 10 mandamentos estão na... Espera aí que eu acho aqui já. Os 10 mandamentos vêm de Moisés. Moisés, quando ele sai do Egito e entra no deserto, ele vai em direção ao Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, ele fica por vários anos. E ali ele sobe ao monte para receber a lei divina, os 10 mandamentos. E a gente vê uma coisa muito interessante nos 10 mandamentos. É que ele tem 8 nãos. Achei. Ele tem 8 nãos. Então vamos ver. Eu sou, é o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem, olha o não aí, ó. Não fareis, não tereis. Já tem 2 não na primeira parábola. Aliás, na primeira mandamento da lei. Então ele diz também, não fareis imagens e escultura, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não prestareis culto estrangeiro. O segundo diz o seguinte, não pronunciareis em vão o nome do Senhor teu Deus. O terceiro, lembrai-vos de santificar o sábado. Aqui é bom dizer que não quer dizer o sábado, sábado não. É um dia. Santificar quer dizer um dia dedicado a Deus. Um dia que nós nos dediquemos à nossa comunhão com Deus. Mas hoje em dia, com o esclarecimento que nós temos, a nossa comunhão com Deus deve ser diuturna, minuto a minuto. Nosso pensamento deve estar sempre voltado ao Pai. O quarto mandamento diz, honrai o vosso pai e a vossa mãe a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O quinto, não matareis. O sexto, não cometereis adultério. O sétimo, não roubareis. O oitavo, não presteis testemunhos falso contra o vosso próximo. O nono, não desejeis a mulher do próximo. E o décimo, não cobiçais a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Então nós vemos aqui que somente 2 mandamentos, que é o terceiro e o quarto, não possuem a palavra não. Os outros todos possuem a palavra não. Então, meus irmãos, é muito fácil para nós guardarmos em nós os 10 mandamentos, porque Moisés vem trazer para nós o que nós não devemos fazer para termos uma consciência tranquila, para termos uma consciência cristã. Colaborando com Moisés, vem Jesus mais tarde, trazendo para nós a demonstração de como viver conscientemente dentro da lei. Ele disse: eu não vim destruir a lei, nem os profetas, né? Eu vim cumpri-las. Mas veja bem, qual é a lei que Jesus veio cumprir? Essa que nós acabamos de ler. Porque as outras leis são leis mosaicas, disciplinadoras, com cunho divino, é claro, mas disciplinadora de um povo rebelde. O povo que ele tira do Egito era um povo que estava 400 anos no Egito como escravos, depois da morte de José, e que aprenderam, ou melhor, não aprenderam, esqueceram o Deus único, e passaram, muitos deles, até mesmo a prestar culto aos deuses egípcios, né? Então, Jesus veio confirmar a lei divina, mas substituiu a lei mosaica por uma frase curta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, estando aí circunscrito todas as leis e todos os profetas. Então veja bem que tem certas coisas que Jesus nos trouxe que vem fazer com que nós nos fixemos a ele. Porque muita gente diz assim: eu sou cristão, mas não fala em Cristo, não fala do Cristo, não fala em Cristo. Fala aquelas sermões, aquelas epístolas, né? Falam tudo, menos em Jesus. Citam muito Isaías, Jeremias, mas não citam Jesus. E se dizem cristão. Mas é preciso que a gente acrescente que todo aquele que ama a humanidade com o mais puro amor, não precisa ter religião nenhum que já é cristão. Porque Jesus não veio trazer para nós uma religião. Jesus trouxe uma doutrina, a doutrina cristã, a boa nova. E ele, como eu disse, o único orador maior de todos que exemplificou tudo o que falou, respeitou as leis humanas a ponto de se deixar levar ao holocausto, a ser crucificado, açoitado, esbofeteado e crucificado, respeitando as leis e as predições proféticas do que sucederia ao mestre, ao Messias prometido, lá em Isaías. Então, Jesus deu o exemplo para que nós sigamos. É o exemplo da humildade, da bondade, da caridade, da fraternidade, da justiça, do amor, da compaixão, da misericórdia, tudo isso, da paciência, né? Tudo isso Jesus exemplificou para nós. Então, para que nós tenhamos uma consciência cristã, é preciso desenvolver todos esses sentimentos em nós, todas essas virtudes desenvolver em nós, para que possamos ter uma consciência cristã no nosso dia a dia, né? As leis morais citadas lá no Evangelho são em número de 10 também. Então, a primeira lei é a lei de adoração. E lá, no primeiro mandamento, diz: adorarás ao Senhor teu Deus. Então a nossa adoração é somente a Deus. Nenhuma imagem esculpida na face da terra poderá ser por nós adorada, porque Jesus nos ensinou que amarás ao Senhor teu Deus em espírito e verdade, quando conversava no tanque de Siloé com aquela senhora. Então, é preciso que nós compreendamos que a adoração é uma atitude que nós temos que ter para com a divindade. A gente não pode chegar ao extremo de dizer que adora o nosso filho, a nossa esposa, nosso marido. Eles não são nossos? Como é que nós vamos adorar uma coisa que não são nossa? Alguém aí, aqui é dono de alguém? Não. Nós não temos nada. Tudo é de Deus. Até o corpo que nós usamos não é nosso. É pó. Ao pó voltará, é a lei. E é de Deus. Até nós, espíritos, somos de Deus. Somos criaturas, a imagem e semelhança de Deus por Ele criada. Ele é o nosso Pai, e nós somos dEle. Não é o Filho, não é o Pai que é do Filho, é o Filho que é do Pai. Só nesse conto, Deus é o dono de tudo. Nós somos usufrutuário das benesses de Deus. Temos que administrar bem tudo que Ele colocou em nossas mãos, mas é tudo dEle. Então adorar somente a Ele, o nosso Pai Celestial. Também a segunda lei é a lei do trabalho. Quando Deus expulsou, está lá na Bíblia, né? Isso aí é simbolicamente Adão do paraíso. Ele disse que daquele momento em diante ele viveria do suor do seu rosto. Viverás e comerás com o suor do teu rosto. É a lei do trabalho. É um trabalho digno, honesto, que nós temos que desenvolver em todos os campos, sempre usando honestidade em nosso trabalho, para que o nosso trabalho seja abençoado por Deus. Então, a lei do trabalho. A lei da reprodução. Também ele disse, crescei e multiplicai. A nossa missão foi dada por Deus é que nós povoássemos a terra através da reprodução, né? E isso tem que ser feito com métodos sérios, métodos conscientes nossos. Depois tem a lei de conservação. Ora, se não houvesse a lei de conservação, nós não tratávamos bem nem o corpo. Aliás, muita gente não trata bem o corpo, né? Trata? Fuma, bebe, vai para as noitadas, noite inteira, vai dormir de madrugada, no outro dia cedinho tem que partir para o trabalho. Está cuidando bem do corpo? Está não. Né? Agora, recente, aquela moça tão jovem, sai totalmente embriagada no volante do carro e mata dois trabalhadores que na madrugada estava executando o seu trabalho, que só podia ser feito à noite para a limpeza das ruas. O que que ela está cavando para ela? Uma sepultura mais cedo. Né? Além do mais, livra-se, muitas das vezes, das leis terrenas, mas as leis divinas são implacáveis. Ela estará enquadrada na lei de responsabilidade dos seus próprios atos. Então, é preciso que nós aprendamos a conservar a nossa própria vida, que é o maior dom que Deus nos deu e que na atualidade está sendo desrespeitado tão clamorosamente aí pelos nossos irmãos. Respeito à vida, o maior dom que Deus nos deu. Tem a lei de destruição. A gente às vezes fica chateado com o tsunami, fica chateado com os tremores de terra, com vulcões que destroem. Agora um terremoto matou uma porção de gente, o tsunami há poucos anos atrás, 100 e tantas mil, e aí a gente fica revoltado com essa destruição. Mas vamos substituir essa destruição por renovação necessária. Ninguém vai largar o corpo se não tiver na hora de largar. Veja bem, naquele caso do tsunami, um elemento saiu, se não me engano, aqui da América, não sei se é do Brasil, mas eu acho que não é do Brasil, para passar férias lá. O que, que ele foi fazer lá naquele dia, meu Deus do céu? Não é isso? É o destino? Não, é o cumprimento do tempo dele que estava chegado. Se ele ficasse no estado dele, no país dele, ele desencarnava aquele dia do mesmo jeito. Só que a gente ainda não compreendeu isso. Que todos nós só temos um destino na vida. Ou melhor, dois. É o de nascermos e de morrermos. Ninguém escapa a esse. Né? Não há ninguém que escape o dia de partir para o Espírito. Eu vou até contar uma brincadeira sobre o desencarne. Né? Tinha um homem que pediu a morte, uma riqueza, porque ele estava enjoado de ficar pobre. E aí a morte falou para ele assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou a riqueza, mas você me dá a sua vida. Ah, tá feito. Mas eu quero muito dinheiro, hein? Então ele falou, ele deu aí dinheiro. Ele ficou riquíssimo. Mas ela disse, ó, no Natal, daqui a 15 anos eu venho te buscar. Então você goza bastante esses 15 anos. E ele gozou. Carrões, né? Não é um só, é dois, três. Mansões. Vivia em farras com mulheres, festas de todo jeito, passeios, cruzeiros e tudo mais. Numa vida maravilhosa. Só que ele viu que de repente completou os 15 anos. Aí ele falou, hoje é Natal, 15 anos que eu fiz o contrato com a morte. Como é que eu vou fazer? Ah, mas eu não quero, a vida está muito boa. Olha que mulherada que eu tenho, olha que farra que eu vivo, a vida está muito boa, estou com a saúde. Não, eu não quero ir embora, não. Sabe que eu vou fazer um negócio? Quando eu fiz o contrato com a morte, eu era magrinho, né? E careca. Então eu vou inverter o troço. Comprou uma roupa de inflar e ficou gordão. Botou uma barba e botou uma cabeleira imensa. E foi para a festa dele de Natal. Então está lá aquela farra, aquela brincadeira toda. Daí a pouquinho bate a porta, meia-noite, como estava marcado. Meia-noite e um pouquinho, né? Bateu a porta. Foram abrir, era a morte. Vestida, né, a caráter, né, toda de preto. Né? Aí ela disse assim, ó, eu estou procurando aqui um elemento, um magrinho, assim, assim, assim. Que eu fiz um contrato com ele. E eu já procurei em todas as festas da cidade e não encontrei. Então eu vim aqui, a minha última cartada é essa, eu vim aqui para ver se eu acho ele. Ah, mas aqui não tem ninguém magrinho e careca, não. Não tem ninguém aqui assim. Ele falou, ah, mas eu não posso perder meu tempo. Eu vim aqui para levar ele, eu vou ter que levar. Aí, quer saber de uma coisa? Eu vou escolher um aqui. E olhou assim, eu quero aquele barrigudo cabeludo lá. Ó. E era ele mesmo, né? Então, não adianta, eu fiz isso só de brincadeira para mostrar que não tem como nos furtarmos a fatalidade da morte. Um dia que tivermos que ir, vamos mesmo, né? Então, a lei de destruição não é uma lei de destruição, é uma lei de renovação, né? Muita gente acha ruim destas enchentes que é, mas destas chuvas, é limpeza da atmosfera, né? A Terra se renova a cada catástrofe dessa. Né? Aquelas grandes enchentes que havia, ou que ainda há, no Egito, o que, que ela faz? Fertiliza o solo quando o rio salta para fora de suas margens para que seja plantado o trigo e dá com abundância, porque ela, além de molhar, ela fertiliza a Terra. Então, as catástrofes, a lei de destruição é apenas uma lei de renovação. É para que tudo se renove e renove para melhor. A lei de sociedade é aquela lei que vem nos ensinar a viver nessa família imensa que é a sociedade, em conviver um com o outro com dignidade, com respeito, com amor, com sinceridade um com o outro. Vem nos ensinar a nos autotolerarmos, porque somos todos endividados um com o outro. Estamos aqui para resgatar as nossas dívidas, para aprender um pouco, cada um, né? Um com o outro. Nós aprendemos um com o outro. Somos, vamos dizer assim, o espelho um do outro. E a coisa que às vezes mais nos aborrece é ver uma pessoa que tem os mesmos defeitos que a gente tem. Aí a gente critica a pessoa. A gente está criticando a nós mesmos, porque nós não toleramos que as pessoas tenham os defeitos que a gente tem. Ou a gente não quer aceitar que tenha aqueles defeitos. Né? Então, é a lei de sociedade, é a lei que nos ensina a viver uns com os outros. Tem a lei do progresso. Se não houvesse a nossa convivência social, também não haveria o progresso. O progresso é o esforço que nós fazemos a cada passagem na Terra para nos melhorarmos um pouquinho, exemplificando os ensinos que nos são dados pelos nossos mais aperfeiçoados que nós, com mais entendimento dos ensinos do mestre do que nós. Então, nós vamos progredindo através da própria vida, que é a autoescola que nós temos, para que nós possamos nos alijar das coisas erradas que nós fizemos no passado. Depois tem a lei da igualdade. Ora, essa lei vem nos mostrar que não existe ninguém nesse grande barco terra melhor do que ninguém, senão não estaríamos aqui. Se houvesse alguém melhor, só se for por missão, né? Mas no seu cômputo geral, nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Então somos iguais em necessidades de aprendizado. Todos nós temos a mesma tarefa aqui na Terra, a de ajudarmos a Terra a se melhorar, a de ajudar a nós mesmos a nos melhorarmos, nos espelhando um na experiência do outro. E tem também a nona lei, que é a lei da liberdade. Essa lei da liberdade é muito mal interpretada por quase todas as pessoas. A pessoa acha que a liberdade é fazer o que quer. Aí eu sou livre, liberdade é livre. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Para a pessoa ter uma liberdade plena, era preciso que ela fosse única. Vivesse num lugar onde ela fosse somente ela. A hora que chegar um outro, ele já tem que dividir a sua liberdade. O seu direito e a sua liberdade correspondem. Então, liberdade não é a gente fazer o que quer, mas é fazer o que deve ser feito. Ah, eu sou livre, posso falar e posso fazer o que eu quero. Não. Pode fazer e pensar e agir, realizar o que deve ser feito. Essa é a verdadeira liberdade que vem a lei da liberdade nos ensinar. É aquela de nós fazermos pelo nosso semelhante o que queremos que o nosso semelhante faça por nós. É nós respeitarmos a liberdade também do nosso semelhante, para que ele respeite a nossa liberdade. E tem a última lei moral, ou natural, é a lei que sintetiza todas essas outras nove leis. É a lei de justiça, de amor e caridade. A lei de justiça, de amor e caridade, ela, vamos assim dizer, resume todas as outras leis. Quer ver? Adoração sem justiça, sem amor e sem caridade. Não pode, não tem condição. Trabalho sem justiça, sem amor e sem caridade, não se realiza. Reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, sem justiça, amor e caridade não existem. Né? E como nós dissemos, a justiça e amor e caridade são as leis que se complementam. Amor, já dissemos, é fazer aos outros o bem que queremos que Ele nos faça. Justiça é não fazer o mal que nós não queremos que os outros nos faça. E caridade é nós levarmos o nosso óbolo, a nossa oferenda, com justiça e amor para aqueles a quem vamos agraciar. Então, não há caridade sem amor, não há caridade sem justiça, né? Porque se nós fizermos a caridade sem justiça, nós vamos escolher a quem fazer caridade. E a caridade justa, ela faz a caridade a todos. E a caridade é a doação de si próprio. Não é o ato de dar um quilo de arroz, uma cesta básica, uma roupa, um agasalho. Não. A caridade é uma doação de si próprio ao seu próximo. É você se doando. Isso é caridade. Então, dar uma cesta básica pode ser caridade. O que falta nesse ato filantrópico de dar uma cesta básica para que ele se torne caridade? É preciso que nós aliemos aí o amor e também justiça, porque o outro semelhante que necessitar da mesma coisa, devemos dar o mesmo e não distinguir um do outro. Nós temos que ser misericordiosos com todos, não é com alguns, não. Todos têm o mesmo direito. Mas é preciso que nós compreendamos também que todos têm o mesmo dever. Então, quando nós aliamos justiça, amor e caridade, nós estamos cumprindo realmente a nossa consciência no dia a dia, a nossa consciência cristã no dia a dia. Porque estaremos copiando Jesus, que foi a justiça, o amor e a caridade personificada. Eu vou ler aqui, porque não dá para decorar, que a poesia é grande. Perseverança e amor, de Maria Dolores. Então diz assim: escuta, alma querida, se buscas cooperar na construção do bem, plantando a caridade e a compreensão na vida, não te prendas ao fel, à revolta, ao pesar. Não deixes de servir, nem fujas de esperar. Na sombra mais espessa, ou quando o dia tombe na estrada anoiteça, surjam espinheiros, cai granizo em monte, alça o próprio ideal por luz acesa e prossegue servindo ante a clara certeza de que o sol voltará de horizonte a horizonte. Em tudo o que se apure e se alteia de nível, onde a fé predomine e o progresso resplanda, perseverança em paz é a sublime legenda de amor que, frente ao bem, desconhece o impossível. A própria natureza é um livro sempre aberto. Tudo que serve e ampara, louva a disciplina. Do firmamento ao chão, da cidade ao deserto, persiste para o ser, a mensagem divina. Insistindo na luz, constelações remotas criam vida e calor nos espaços profundos, cada império estelar atende às próprias rotas e alenta no universo a harmonia dos mundos. A dura solidão, a rocha de sujeira, por milênios guardando o vale em derredor, e o vale mostra em si a humildade perfeita em que o solo produz para a vida melhor. A fonte encontra a lama e prossegue por norma, purificando a lama a servir e a cantar, e mantendo-se fonte, aos poucos se transforma em riqueza do rio, em sustento do mar. Podada na pressão da lâmina severa, o tronco silencia aos golpes agressivos, e quando o campo espalha os sons da primavera, ele forte e feliz, cobrindo-se de flores. Segue, pois, dia a dia, passo a passo, sublimando a tarefa que te exprime. Nada te turve a fé, nada te desanime. O ideal da ascensão se lançando, aliás, sem lamento ou cansaço, e servindo, recorda, alma querida e boa, tudo quanto se eleva e aperfeiçoa, das trevas abismais aos sóis do mais além, Deus, o divino amor, na luz da grande esfera, ama, nutre, constrói, renova, persevera e trabalha também. Então, meus queridos irmãos, nós podemos ver aí, nesta poesia, uma espécie de resumo de tudo aquilo que nós precisamos fazer para ter clara em nós a consciência cristã nos nossos afazeres do dia a dia. É preciso que nós sejamos cristãos não somente no falar, mas no agir. E para assim agir, precisamos estudar, exemplificar o estudo que vamos fazer da Boa Nova. Lá no nosso Evangelho tem o homem de bem. Vamos ler várias vezes. Ali não está tudo o que se diz do homem de bem, mas está o princípio que, se seguido, nos leva ao caminho que nos alçará a esta glória de sermos bons amanhã. Meus irmãos, o nosso trabalho na terra não é ficarmos aqui a gozar as benesses que ela nos oferece. Estamos aqui como trabalhadores da última hora, como aquele chamado por Deus para servir ao seu Filho Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, nosso caminho e nossa vida, em tudo aquilo que pudermos, para que assim nós cooperemos com Ele na redenção, na regeneração da nossa pátria querida, que é a terra. Nós, meus queridos irmãos, precisamos nos esforçarmos de cada vez mais para burilarmos-nos a cada dia, alijando de nós todas as mazelas que adquirimos durante as nossas vidas passadas. O orgulho, a vaidade, a ambição, o egoísmo, estas ervas daninhas que tanto mal nos faz, e procurarmos, meus irmãos, despertar em nós aquilo que foi plantado por Deus quando nos criou simples e ignorante, com o germe da perfeição. Dentro de nós foi colocado naquela época, há quantos mil anos atrás não sabemos, todas as sementes das virtudes necessárias a chegarmos, a desenvolvendo-as, chegarmos um dia a sermos perfeitos, anjos, arcanjos ou serafins. Mas é preciso que, para isso, meus irmãos, nós, desde agora, nos despojemos daquilo que nos prende tanto à terra, deste amor próprio, que às vezes ferido nos revolta, nos encolariza, nos deixa perversos e maus. É preciso que nós procuremos servir a Jesus. Somos os apóstolos da nova era. Vamos, como Jesus pediu, representá-lo bem em todos os locais onde nós estejamos. Não representando um santo, porque esta doutrina rediviva, esta doutrina que reviveu o cristianismo não faz santos, mas faz homens lutadores, homens que são verdadeiros heróis na luta que empreende para domar as suas más tendências. E é isso é que Jesus quer de nós, que nós domemos as nossas más tendências para então ter uma consciência pura, capaz de nos dizermos cristãos. Ser cristãos, meus irmãos, já dissemos, é difícil. Mas se nós não tentarmos, se nós não procurarmos trabalhar para formar em nós este espírito cristão, nós não vamos conseguir. Ninguém progride por nós. Nós progredimos por nós mesmos, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço diuturno para melhorarmos-nos um pouquinho que seja a cada dia. Nós estamos em transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Nós estamos com a nossa casa em desalinho. É material espalhado para todos os cantos. Aqui e acolá, um desarranjo imenso. Mas toda casa em reforma é assim. No entanto, Jesus nos preveniu disso. Quando previu que no final dos tempos as coisas se precipitariam, que a discórdia reinaria, que povos se insurgiriam contra povos, pais contra filhos, filhos contra pais, mas que aquele que perseverasse até o fim venceria. Então, meus irmãos, vamos vencer. E para vencer é precisamos abrir o nosso coração, atender ao chamado de Jesus, que bate nas suas portas há tanto tempo, pedindo que nós aceitemos a sua visita para que ele entre dentro de nós. Não esperamos Jesus naquela forma angelical, bela, o homem mais belo que já pisou na terra. Não. Esperemos-nos no corpo de um mendigo, de uma criança abandonada, de um leproso, de um aleijado, um tetraplégico, um paraplégico, de um louco, aquele que perdeu a razão. Porque é assim que ele vai testar se nós não somos aquelas viúvas que não estavam preparadas para a chegada do seu marido. Então, meus irmãos, nos preparemos, que Jesus não volta, ele está. Porque só volta quem foi embora, e Jesus não foi embora. Nos prometeu que onde tivesse duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí ele estaria. Ele está entre nós e espera de nós que sejamos amorosos, caridosos, bondosos, humildes, simples, fraternos, obedientes às leis e, acima de tudo, que nós sejamos humanos. E que sejamos de humanos cristãos verdadeiros. Jesus, como disse Rost no seu quadro, que foi criticado pelo analista de quadros, pelo crítico, dizendo que o quadro estava faltando uma peça, não estava terminado. E Rost pergunta, por que não está terminado? Falta, Rost, apesar da beleza imensa do quadro, falta a maçaneta da porta. E Rust disse para o crítico, não, meu irmão, esta porta não tem maçaneta. Esta porta simboliza a porta do coração. Só pode ser aberta por dentro. Jesus bate, meus irmãos, constantemente. Abramos a porta de nossos corações para que ele venha viver em nós e que nós assim possamos ter a consciência cristã no nosso dia a dia. Muito obrigado, uma boa tarde para todos, um bom restante de semana e que Deus nos abençoe.